E meio com os loucos, cabuloso, doloroso. Ver a fome do meu povo, o neném que tá chorando no rango sem mamadeira. Os mano que invade um banco enquadrando com as punheteiras. Sistema canalha de queira, bocado com duas quadradas. Sem medo de nada, mandando pavalo que cheira. Não paga, não cai na cilada, matada. Já um polícia de fada, invade quebrada. Derruba barraco, dá tapa na cara. Dispara rajado de duas quadradas. Em frente sua casa, sua mãe de botão. Primeirozão, não cai nessa não. Final de sua vida, cadê o caixão? PM dando risada. Seu corpo tirado no chão, sangue mole por nada não. Somos só o meu rap é luz. Guerreiro mineiro ligeiro, versando, cantando, louvando Jesus. É desse jeito. Conceito, respeito, faço rap. H2 é meu estudo, L.A.B. agradece. É som de maloqueiro, que quem ouve não esquece. Linha de frente, combatente, guerrilheiros da oeste. Manda um salve pra norte, pra sul, também pra leste. Agradecendo sempre a Deus, o dom que nos fornece. Contrariando, filho da puta, Zé Povinho, speed back. Vou corajosamente, competentemente, inteligentemente, rima eficaz. Favelado nato, quilombolizado, estruturalizado. Eu luto pela paz. Vou corajosamente, competentemente, inteligentemente, mensagista céu. Eu. Favelado nato, quilombolizado, estruturalizado. Chega mais, Bihel. Não fecho os olhos no sonho real. Me perco no culto, encanto imperial. Amassou missa calada, prossegue desnorteada. Atenta ao noticiário, hilário, destaque, reprise. Documentário da crise urbana engana. O sentimento, sentido do operário. Sentado a mente a mil por hora, decola no cotidiano. Contrário, ilusório, notório. Repórter publica notícia sensacionalista. Conforme o que vejo, não quero. Confesso pro tempo que tenho. Rimas. La guerra confronta, me conta, enquanto de lágrimas na Babilônia. L.A. descreve, afasto por favela, até aqui no limite. De lá pra cá, voz guia, nossa rima na mira. Conexão, voz ativa, ativa, se liga. Não para, não vai, comando no mais caminho. Na selva, não paro, na city, não fique parado. Não deixe cair a batalha que faz o guerreiro surgir. É o império. A rima contra-ataca. É o império. A rima contra-ataque. Leve meu pecado batido, levado, rima que não para. Logo a caminhada, camisa suada, vazada, quebrada. Só Deus mais nada. Tudo que passa na vida, marca e fica ferida, maldita, malícia, equívoca, canhamo, herbá. Isso não é nada, dinheiro e poder, domina o ser. Como um ritual, veneno atual, macabro singelo, intenso provérbio. O que eu mais quero é com fogo no inferno. Temos que ter meu imperante sistema, tirar o meu tema. Cujo culema, sobrevivência, olha a sentença. Não vale sua crença, apenas condena. A vida te lembra, é crime comum, pobre nenhum. Criando poder do sistema nervoso, impiedoso. A regra do jogo, dinheiro do povo, a mente humilde, o sistema critica. Herdade escondida, siga a rima e vai descobrir o sistema. Impede de evoluir, a regra aqui, o pobre afundar e o rico subir. Plano é pra mim, nunca mais subir, produzir aqui. Miséria eterna, a vida do pobre, o sistema cobre com manto oculto, nosso submundo. Pare e acorde, o sistema é a morte, metamorfose, a neurose. A neurose. É o império. A rima contra-ataca. É o império. A rima contra-ataca.